Muito obrigado, meus amigos e irmãos de boa vontade. Vamos falar sobre a multiplicação de peixes e pães feita por Jesus. Portanto, se vocês quiserem sobreviver neste final de ciclo, é bom que vocês se inspirem no Cristo, que ele é o grande economista da humanidade, não é só financista, não. É economista. Nos ensina a produzir e a manter a produção e a sobreviver, para que haja os meios financeiros com que possamos negociar, comprar, vender. Sem esse instinto criminoso que existe na Terra, quando falo nós, humanidade, é que o homem olha para o seu semelhante e vê um cifrão na testa. Nós estamos conversando aqui a respeito de como sobrevivermos nas épocas mais difíceis da vida. Nós já lemos que Jesus multiplicou pães e peixes para uma multidão faminta que o acompanhava. E lembramos que o mestre também avisara aos seus apóstolos e discípulos, portanto a toda a humanidade, que a mensagem a começar por eles seria levada a toda a humanidade, como está sendo, principalmente agora neste encerramento de ciclo apocalíptico. Então nós temos que pensar bem. Bom, os homens do mundo dizem conhecer uma série de leis, econômicas, distribuição das produções, das nações, das pátrias, das comunidades. No entanto, o que é que nós andamos vendo aí? Que grande parte dos seres humanos passa miséria. Será que não existe uma solução para a miséria? Existe, é reformar a criatura humana. Que nós estamos aqui lutando para conseguir, estamos conseguindo, que a obra é de Jesus, não é minha. Não era nem do irmão Zaruri, cansou de dizer, a obra não é minha, é de Jesus. Se eu vou procurar o ensinamento de alguém, eu vou procurar de Jesus. Respeito muito meus irmãos seres humanos, mas eu vou direto à fonte de todo o conhecimento. Então vamos ver o que, faz o economista de Deus, o Cristo planetário. Olha, ele construiu o planeta Terra, o que, não pode multiplicar para nós, se merecemos, as coisas de que precisamos? Às vezes Jesus quer nos dar maiores riquezas, não dá por causa da nossa ociosidade, por causa da nossa fragilidade moral, por causa das nossas besteirinhas. Aí ele diz, bom, não vai com amor, vai com a dor. Aí vem a dor. Vem uma dor, digamos, dolorosíssima sobre a humanidade. É bom que vocês se preparem. E olha que está falando aqui, não é um homem pessimista, não. Senão não estaria lutando tanto para ver a religião de Deus, a religião da boa vontade, o centro espiritual universalista, o céu da religião de Deus, que ensina a verdadeira magia, crescerem. Mas não posso negar a realidade que já está sobre o mundo. Jesus diz lá que ele iria para o Pai, nós ficaríamos. Então não nos surpreendêssemos com os milagres que ele realizava, porque os poderíamos fazer bem maiores. Vós sois deuses, dizia Jesus, lembrando passagem do Velho Testamento da Bíblia Sagrada. E mais, vós ficareis na terra enquanto eu volto para o Pai. E mais, eu não vos deixarei órfãos, estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E mais, aquilo que pedirdes na prece ao Pai Celestial em meu nome, crede que o havereis de receber. Mas então o que é que nós queremos mais? Nas horas difíceis da minha vida e da Legião da Boa Vontade, da religião de Deus, do PBV, do céu, da religião de Deus, que me cumpre ainda dirigir, eu me fortaleço aqui, ó, nessas passagens das palavras e exemplos de Jesus. Que façam vocês o mesmo. Que façam os jovens a mesma coisa. E vocês verão se a sobrevivência não será sempre a companheira de cada um. E mais, Jesus diz assim, eu sou a árvore, vós sois os ramos, nada podereis fazer sem mim. Façam isso. E vocês vão ver se alguém haverá no mundo mais forte que vocês. fortes para fazer o bem. Para fazer o mal não vale a pena, melhor então ser fraquinho. A segunda multiplicação dos pães. O Evangelho unificado de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa passagem aqui está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 39, e Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Atenção, porque esse conhecimento é essencial à sobrevivência nesta era apocalíptica. Está aqui também a Apocalipse para os simples. Ao sair dali, Jesus veio costeando o mar da Galiléia e, tendo subido ao monte, lá se sentou. Logo dele se acercou grande multidão, trazendo mudos, cegos, coxos, aleijados e outros muitos que foram colocados a seus pés. E ele a todos curou, de sorte que a multidão se mostrava maravilhada ao ver que os mudos falavam, os coxos andavam, os cegos enxergavam e os aleijados ficavam sãos. E todos glorificavam o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse então: tenho compaixão destas criaturas, porque há 3 dias que estão sempre comigo e nada tem que comer. Não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Disseram-lhe os discípulos: de onde receberíamos neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão, Senhor? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes aí? Responderam-lhe: 7 e alguns peixinhos. Ordenou então ao povo que se sentasse no chão e, tomando os 7 pães e rendendo graças, os partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem. Estes os distribuíram pelo povo. Tinham também alguns peixinhos e ele, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Todos comeram, ficaram saciados e ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram em número de 4.000 homens. Além de mulheres e de crianças. Despedido o povo, Jesus entrou na barca e foi para o território de Magadã. Mas vocês vão ver daqui a pouquinho o que vai acontecer ainda. Uma coisa curiosa. Vocês vão ver como é que a humanidade é depois de Jesus realizar um milagre desse tamanho pela segunda vez. Os empedernidos, impenitentes, ainda vão exigir algumas coisas do mestre. Ele vai dar aquela resposta famosa que vocês já conhecem aqui. Ora, se Jesus criou o planeta Terra com rios, mares, lagos, riachos, filetes d'água, até isso, portanto, com vida, os homens é que estão sujando a Terra e acabando com os rios. Que surpresa dele multiplicar pães e peixes? Que surpresa se na hora grave de uma organização como a nossa tivermos fé, Jesus nos multiplique os meios de sobrevivência, os meios de que necessitamos para levar essa mensagem ao mundo. Temos que fazer por onde merecer. A começar por ter certeza de que isto é uma casa sagrada, e é mesmo. Não coloquemos jamais... os nossos problemas acima dos problemas desta casa. Porque se resolvemos os problemas desta casa, Jesus resolverá os nossos. E se às vezes a solução não nos parece a que idealizávamos, é porque aquela, por mais paradoxal que se nos pareça, como diriam os bons estilistas, é a melhor para nós. Nem sempre o que pensamos ser o melhor para nós é realmente melhor para nós. Muitas vezes pensamos que o pior é o melhor, que estamos enceguecidos pela carne, cegados pelas convocações do mundo e pelas impressões que o mundo nos dá, de que este ou aquele é o caminho para que sejamos felizes. Grande engano. Por isso é que temos que nos colocar nas mãos de Jesus, nas únicas mãos sagradas, como dizia o irmão Zarucho. Porque os tempos chegaram, realmente. E é bom recordar aquele pensamento do Carl Jaspers no cristianismo iniciante. Quer dizer, entre os seres da Terra. O cristianismo é anterior ao planeta Terra. Que é o Cristo de Deus do planeta Terra, também é anterior ao planeta Terra. E antes de Jesus já houve muitos outros Cristos criados antes dele por Deus. Ele diz assim: na época do cristianismo iniciante, todos acreditavam no fim do mundo e não havia nada que justificasse aquela crença. Hoje, todos os sinais estão aí e ninguém acredita. Mas Jesus avisou que vai ser como no tempo de Noé e de Ló. Tempo de Noé? Como é que foi? Noé recebeu uma inspiração divina. Como o irmão Zaru recebeu uma inspiração divina ao criar a LBV, e eu, quando tomo essas medidas que fazem tanto bem a esta casa, e vocês também quando realizam suas boas tarefas. Porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Então ele começou a construir uma arca num lugar seco. Não passava nem o rio pertinho. Então, pelo aspecto humano, todo mundo que censurava Noé poderia estar certo. Olha o Noé, pirou, entortou, construiu uma arca logo aqui. Aí continuavam casando, descasando, roubando, fugindo, matando, enganando, e aí por diante. Tudo continuava como Dante no quartel de Abrantes. Até que um dia veio o dilúvio e os arrastou a todos. Noé entrou na arca com a família e os animais. Explicou o irmão Zaru que eram povos mais atrasados, né? E não adiantou baterem na porta, gritarem, não adiantou nada. E a turma até debocha quando passam filmes assim desse tipo. Alguns feitos até de maneira muito simplória, mas é um aviso que vem para a humanidade. Aí que Deus mal e deixou o pessoal morrer afogado. Não, não tinha outro jeito. Não queriam ouvir a palavra do amor, vem a dor. A mulher de Ló. Como é que é essa história da mulher de Ló? É bom guardar nesse exemplo. Homens e mulheres. E aí é a mulher de Ló, mas o exemplo é para os homens também, nós os homens. Também Ló foi avisado. Ló, saia daqui de Sodoma. E vem uma destruição tremenda em cima desse povo. Criminoso, ele juntou filhos, parentes, amigos, tudo, vamos embora. Mas a mulher dele achou de olhar para trás, quer dizer, gostou daquela vidinha que havia lá e olhou para trás, virou estátua de quê? Sim, virou estátua de sal, porque foi apanhada nas erupções, quando quis fugir não dava mais tempo. Aí virou estátua de sal porque teve que aspirar aqueles gases. A lava veio e cobriu o corpo, pronto, virou estátua de sal. É só porque olhou para trás. Ficou para trás. Olhar para trás é ficar para trás. Quando Jesus diz assim, aquele que pega da charrua e olha para trás, não é digno de me seguir. Quer dizer, fica preso ao passadinho, aos preconceitos e tabus. Não quer mudar. O contrário de olhar para trás é renovar ou morrer. Vocês querem olhar para trás ou renovar? Renovar. Se não, morrem. Se não renovar, morrem como a mulher de Ló. E como aqueles que ficaram lá no tempo de Noé, rindo do velho gagá, como eles diziam. Por isso é preciso que tenhamos, além dos olhos da carne, olhos de ver. Eles não tiveram olhos de ver o que Noé viu. Mas vejam vocês como é a humanidade. E não se queixem e vençam as provações. Jesus recusa-se a operar prodígios logo depois da segunda multiplicação de pães e peixes. É o Evangelho unificado, mas essas passagens são do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 16, versículos de 1 a 4, e Marcos, capítulo 8, versículos de 11 a 13. Chegaram então os saduceus, e com o fim de o porem à prova, vejam vocês, depois daquele milagre todo, pediram-se, certamente, vou parar aqui para imaginar como é que foi a coisa, disseram assim, olha, vocês não andam acompanhando Jesus aí, né? Não, nós não gostamos daquele nazareno, daquele carpinteiro. Nós somos os maiores e olhe lá. Mas acontece, ele acabou de fazer um milagre pela segunda vez. Ele está exagerando, multiplicou pães e peixes pela segunda vez para milhares de pessoas. Ah, não acredito. Todo o povo falando. Então, eles, vamos lá, não sei o quê. Chegaram lá. Chegaram os saduceus. E com o fim de o porem à prova, vendo o povo de barriga cheia e certamente o chão estava cheio de pedaços de pães e de peixe, né? Pediram a Jesus que lhes mostrasse um sinal do céu. Jesus, dando um profundo suspiro em seu espírito, como é que ele ficou ali, vamos dizer, enjoado com aquela turma, né, Isabel? Disse, ele tinha acabado de fazer um milagre, meu Deus do céu. Então, deu um profundo suspiro em seu espírito e declarou, à tarde, dizeis, teremos bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu. E não podeis discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Deixando-os, retirou-se dali. Qual foi o sinal de Jonas? Sofrimento. O sofrimento. Isso é que veio sobre aquela geração adúltera e perversa. E virá sobre essa geração que está na terra. Porque Jesus disse que tudo aquilo que ele profetizou não deixaria de acontecer. E muitos dos que estavam ali assistiriam aos fatos anunciados por ele. Vocês estão aprendendo como tem que sobreviver. Eu disse, o segredo da sobrevivência no final do ciclo é integrar-se em Jesus. É isso que nós estamos fazendo aqui. O que ocorria com São Francisco de Assis, com Santo Antônio de Pádua e outros grandes taumaturgos do mundo? Suas obras, suas organizações, seus trabalhos, digamos assim. Às vezes, suas tarefas ficavam à míngua. E alguns dos que os acompanhavam diziam, está faltando isso, está faltando aquilo. Eles diziam, não está não. Onde é que está a fé realizante de vocês? Aí eles iam lá e viam os tonéis cheios de óleo, estavam vazios, cheios de cereais. Não queremos tanto. Mas se vier, ótimo. Mas se nós tivermos consciência de que somos deuses, como Jesus disse, e nos ligarmos à tomada da sua força, mas pensem em Jesus, por favor, e as soluções virão. E olha aí, foi uma inspiração de Deus que veio. Às vezes não é a melhor solução, é a única. Porque no mundo, na situação em que se encontra o nosso, o melhor ainda não é o melhor, é o menos mal. E assim, vocês que tratam com as crianças, os soldadinhos de Deus e os jovens, a pré-mocidade, a mocidade, os que cantam, façam isso. Porque é o que eu aprendi com o irmão Zarur, vendo ele fazer, e faço também. E nós aprendemos com Jesus. Façamos isso. E aí nada vai faltar a quem agir assim. Aqui na LBV, a religião de Deus, lá fora. Por isso que o irmão Zarur, pregando, disse que o mundo, para solucionar os seus problemas, terá que ligar a sua tomada ao Cristo Jesus. Isto que eu falei a vocês aqui é igualmente apocalipse para os seus. Deus está presente.